Javier HQ Fan. Eu fico puto quando o Denada erra o Javier HQ Fan e fico mais puto ainda quando o Skype resolve atualizar o Skype na hora do podcast. Caralho, eu fico puto quando a porra do host não sabe a porra da pauta e fala a porra de merda na hora de falar do bazuca. Eu fico puto quando as pessoas usam de violência contra os eletrodomésticos aí e colocam a culpa em mim. Pedro? Eu fico puto quando a porra do host fica tendo DR com o computador no meio da gravação. Eu fico puto quando todo mundo cai, perde parte da gravação e a culpa é do estagiário. Eu fico puto quando o Pinto cai aqui, caralho. Próximo. Eu fico puto quando o Richard cai e estraga a porra da merda que já tá toda ferrada na introdução, caralho. Aê! Ai, depois dessas raivinhas da HQFã, está no ar mais um podcast da HQFã. Eu sou o Todd, e hoje aqui comigo temos o... Cadê o Gogô Fuduz? Acho que vou, bruxão. De nada. Ultra FDP, sacanagem, tô prestando atenção. E aí, tudo bem, galera? É, cofre do Ultra. E já comi todos vocês. Povo Aranha. Eu vou voltar no passado uma hora pra avisar que eu posso atrasar uma hora pro podcast. Madruga Jackson. Eu vi a versão que vale do filme dos X-Men, que é aquela do anime do desenho dos anos 90. E o Richard Pinto também tá aí, mas ele não vai falar porque ele caiu. Povo, bota a musiquinha dele aí de qualquer forma. Não. Tá bem. É, tá bom, depois dessa apresentação, cala a boca de nada. E no podcast de hoje nós vamos falar do filme mais foda dos X-Men, o filme que vale, o único filme que prestou até hoje, que é o filme X-Men de um futuro, alguma coisa que eu não me lembro agora. E vamos começar logo essa merda. Beleza, então, deixa eu ver, pra começar esse podcast nós vamos... Cada um fala aí, não fale do filme em si ainda, fale a sua expectativa pra esse filme, se sua expectativa estava baixa, muito baixa, baixíssima, ou não tinha expectativa nenhuma, e por que essa expectativa tão horrível nesse momento, vai... Cadê o Gogô Fuduz? Ah, minha expectativa é que eu tava cagando andando pra esse filme. O único filme que eu me importei esse ano foi o Capitão América. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Muito obrigado. Povo Aranha. É, tá mais ou menos. Mais ou menos. Eu olhava, via, pode ser legal, foda-se, eu quero ver Capitão América e Cavaleiros do Zodíaco. Aí sim, agora entendo. Oh, de nada, qual era a sua expectativa antes de você assistir esse filme muito bonitinho? Ah, cara, pra ser sincero, eu gostei pra caralho do First Class, aí eu tava meio que, assim, bem ansioso, por assim dizer. Aí, foi chegando mais perto, eu fui esquecendo até que a participação do Capitão América, que eu tava esperando porra nenhuma e foi bom pra caralho, aí eu meio que esqueci um pouco do filme, mas aí, sei lá, tá bom, eu... É, tá bom. Eu entendi, Madruga. Acho que não fez as palavras, velho. Qual era o seu nível de expectativa pra esse novo filme? Minha expectativa era, e continuará sendo nenhuma. Porque foda-se os mutantes, eu nunca acompanhei muito eles nem nas HQs, então foda-se tudo. Ah, merda, porra! Quem chamou esse cara pra cá, hein? Obrigado, Madruga. O Pito tá aí? Tô aqui, tô aqui. Diga aí, Richard. Qual era a sua expectativa a nível de Brasil? Cara, eu tava... com uma boa expectativa, porque eu achei o First Class um bom filme, né? O Wolverine Imortal não morre no final, foi razoável, né? E foi pelo menos digno, né? Apesar do primeiro Wolverine ser vexaminoso, do X-Men 3 também ter sido uma bosta, né? First Class eu achei muito bem. Não, foi muito vexaminoso o Wolverine 1. O 2 foi médio. Wolverine 2 foi médio e X-Men primeira classe eu achei muito bom. Então a expectativa tava boa. Tá bom, obrigado, Richard. Vai, povo, você que tá aí se metendo na conversa, diga aí então quais foram as suas primeiras impressões do filme. Bem, eu fiquei surpreso. O filme, eu diria que é assim. Ele tá entre X-Men First Class e X-Men 2. Isso é bem legal, o Bernstein fez um bom trabalho. Parecia que ia ser um puteiro do caralho, mas o cara conseguiu milagre de organizar tudo no filme. Ainda fazer personagens que pareciam ser uma merda e ficarem fodas pra caralho, tipo o Mercúrio. Ah, o Mercúrio ficou foda pra caralho mesmo. Cara, super velocidade é o melhor poder de todos. Foi o que eu disse no cinema, bem nessa cena. É, obrigado, povo. Cadê o Gogô Fodus? Você que acabou de assistir o filme aí no cinema mais caro da sua cidade, quais foram as suas primeiras impressões do filme? Me explica essa porra! É, né? Tinha um Chegas, eu tive ingresso pra cabine de imprensa aqui da Alemanha aqui. Infelizmente. Usou de novo o crachá da Kakefã de imprensa, né? É, chegou no Chegas nazistas dele, né? Pô, meu Chegas lá, não, meus Chegas são da Hydra, porque eles matam nazistas. Aí são heróis. Pô, cara, eu achei que foi um filme bem redondinho. Porra, eu tava com medo do Bryan Singer voltar pra franquia, porque, pô, o cara que fez o primeiro filme tinha feito bom trabalho, ele tinha sido só o produtor executivo, achei que ele ia cagar, mas, porra, ele também tava meio assim de lado, né, um tempo, então eu acho que era uma chance dele, pô, poder fazer um bom trabalho novamente. Pô, eu gostei, apesar de ter, assim, uns poréns, né, que... Achei que alguns personagens poderiam ser melhores explorados, mas até que não foi aquela forçação de barra em cima do Wolverine. O Wolverine tá ali, achei que ele tá bem. Pô, tá todo mundo bem no filme, assim, mas com alguns personagens que se destacam, né? Dentre ele, o Mercúrio, que foi bem... Apesar de ser uma ponta, né? Ele foi bem bacana e, tipo, a interpretação do Fassbender com o Magneto foi muito boa. Eu não tinha visto First Class, eu conheci ele por esse filme. Cara... Eu acho assim, que nesse filme os protagonistas foram Igualdade, o Wolverine, o Professor Xavier drogado, isso. E a Mística, os grandes vilões sendo o Magneto e o Bolivar Trask. É isso. Mais ou menos, né? Que eu achei que, tipo assim, ela também tem um papel forte no filme, né? Ela não chega a ser... Ela tem... É porque, assim, no X-Men tem muito essa parada de dualidade, né? Toda hora os caras mudam de lado, né? Mas, tipo, no começo também ela tava... Praticamente como vilã do filme. Todo mundo entra, sai do armário lá, né? É, pô. Tá bom, obrigado, povo. Obrigado. Cadê o Gogô Fodus? Fala aí, Denada. Não, eu só queria discutir com o ponto. Vocês realmente acharam que o Bryan Singer conseguiu fechar todas as pontas, assim? Não. Eu sei que ele fez o máximo que ele podia ali, que era difícil pra caralho. Mas eu acho que, assim, pro público que não conhece muito a temática dos X-Men mesmo, não leu o quadrinho dele, eu esqueci. Não vai ficar tão fácil assim, não, cara. E até pra gente mesmo, vamos ser sinceros, cara. A Lince Negra do nada parece com poder, assim. Ele não explica porra nenhuma. O Xavier e a outra mulher do nada tem um romance, um Magneto lá. Assim. Pô, não, o Xavier, ele entrar no filme até faz sentido. Numa cena pós-crédito do confronto final, ele transfere a mente dele pra um corpo em estado vegetativo. Não tô falando disso, não. O Xavier entrando no filme faz sentido tanto que eles falaram que não existiu a história do 3 e do... Dos Wolverines lá, tanto que ele só utiliza algumas cenas. Mas eu tô falando assim, a relação do Xavier com a Mística, do Magneto com a Mística, nos outros filmes era muito mais assim. Não existia essa relação. Não quero considerar, né? Existia um pouco, sim. Cara, deixa eu falar. Nada. Tá bom. Você é introduzido no primeira classe, só. Porque não merece cara de mulher, não, né? Cale a boca, pô! Calem a boca! Tá? Pô, deixa eu dar mais coisa de prefeito. O filme é foda. Agora, diferente do povo, eu acho o seguinte, o Wolverine, ele não é um dos protagonistas, muito longe disso, ele é menos até que um coadjuvante, ele cumpre o papel dele, que é simplesmente avisar lá que vai dar merda capitão no futuro, se a Mística matar o anãozinho, mas para isso, ele não matou ninguém, não salvou ninguém, ele não fez mais nada, ele apenas avisou o que tinha que ser feito e simplesmente não fez mais nada. O filme gira em torno apenas do Magneto, do Xavier Novo e da Mística. Só, gira entre eles três. E o Fera de coadjuvante. O Wolverine ali... Foi um bom até. Não é isso, não é crítica não. Isso é um elogio. O Wolverine tá ali apenas pra... Chamar público. Chamar público. Ele cumpriu o papel dele que era necessário no filme. Voltou ao passado... Ele voltou ao passado e avisou que ia dar merda no futuro. Só isso. Mas ele nem coadjuvante na verdade. Você vê que ele não matou ninguém, ele não salvou ninguém. No final, quando ele podia fazer alguma coisa, o Magneto enfiou o ferro no rabo dele e meteu ele na água. O nível de poder do Magneto pro Wolverine, né? Pô, ele tava bem foda. O Magneto é o Super Saiyajin dos X-Men, na moral. Super Saiyajin do jogo. Pô, o cara levantou o estádio e meteu na casa. Diga aí, Richard. Então você falou que pela primeira vez existiu um filme dos X-Men com o Wolverine e não um filme do Wolverine com os X-Men? É isso que você pois disse? Pois é, pela primeira vez Wolverine, mas foi com o Wolverine. Porque todos os filmes eram, todos os filmes eram, né, igual aquele desenho, Wolverine e os X-Men. X-Men 1, 2 e 3 é isso, Wolverine e os X-Men. Agora não, agora é um filme dos X-Men que tem o Wolverine. Pois é, o Wolverine, a única razão dele estar ali é porque o Siga é viado e queria ver a bundinha do Hugh Jackman. Que delícia, cara! Porra. Eu acho que isso daí é mais os produtores mesmo que estavam querendo o pau do Jackman no cu dele. Vai, gostoso, vai! Agora, diante disso aí, Madruga Jackson, mas me sei que tá caladinho aí, o que você achou da cena do Hugh Jackman nu? Eu não vi, porque eu tive problemas com a minha cabine de imprensa. Mais um? Não é possível. Vamos, povo, faz aí um relatório em 3 vias pra mandarmos a Débora, advogada do Brasil, reclamando sobre essas cabines de imprensa. Pô, pensei que a Débora era a mulher lá da brega lá. Ali é a Crotilde. Não. Então, Madruga, você então não conseguiu analisar bem a cena? Não, infelizmente, teve problemas lá com a projeção do filme, ficou meio tremido, algumas paradas assim. Aí eu falei, foda-se, fui pro X-Videos. Isto é a maior putaria! Porra, é aquilo lá. É o X, é o X que vai. Foi uma ótima opção. Ai, ai. Mas tá bom. Vamos falar agora dos personagens. O personagem que... cara, eu diria que esse personagem ele foi o Coringa lá do Christopher Nolan. Que quando apareceu as fotos no set, todo mundo meteu pau. E na hora que apareceu no filme em si, todo mundo pagou pau, né? Foi o Mercúrio. De nada, diga aí, o que você achou sobre esse personagem? Pô, de longe é o que teve das melhores cenas, assim. Mas, pra ser sincero, quando você falou a parte das fotos do set, eu continuo achando o visual dele escroto pra caralho. Mas ele foi um bom alívio cômico, por assim dizer. Cara, foi uma mistura de Noturno do X-Men 2 com as cenas fodas, que eu assim, usava os efeitos mais fodas com um alívio cômico. Mas em nível de poder, ele só ficou atrás do Magneto, e assim, demonstração. Sim, sim. Porque o Magneto mostrou mais poder, mas assim, ele é foda. Eu sou meio pose de HQ, mas pelo que eu me lembro, o Mercúrio não era tão rápido assim, não. Ali forçava bastante, né? Velocidade do som. Velocidade do som é o que o cânone dele é isso, velocidade do som. Ele tá com a força da aceleração, cara. Pô, ali é velocidade do som. Tá com a força da aceleração dos cinemas antes que a DC. Não, é isso que eu ia dizer. Ali lembra muito aquela HQ do Flash, né? Que o Flash ele vê as coisas assim também, parada. E é tipo, é isso aí mesmo, ele usa o pico dele, o máximo, não é que ele corre na velocidade do som, mas o máximo dele é chegar à velocidade do som. E porra, ali ele corria mais rápido que todas as balas, porra, ficou bem forçadinho ali, mas a cena ficou bem foda mesmo. Isso só quer dizer 2 coisas, ou ele tava com caganeira, ou enfiaram pimenta no cu dele. Isso tá muito engraçadinho, hein, Robin? Ai, ai. Povo, o que você achou daquela cena lá do Mercúrio? Achei engraçada pra caralho. Realmente, o Bryan Singer, ele me lembrou naquela cena que ele é um bom diretor, mesmo depois de Superman Return e Jack, o Caçador de Gigantes. O cara tá de parabéns por aquela cena. Aquilo ali já valeu o ingresso. Foi engraçado, foi foda. A DC que deve tá bolada agora, né? Porque a Marvel adaptou o Flash antes dele pro cinema. E rolou um easter egg, né? Porque você veio falando com o Magneto. Eu me lembro de minha mãe ter me envolvido com um cara que controlava o magnetismo. É, minha mãe conhecia um cara que controlava o metal. Deixa ele aberto assim, se eles quiserem usar isso no próximo filme, né? Não, isso eu achei explica. Que não iam citar isso, né? Foi bem colocado. Não, e isso até explica porque ele é tão poderoso, né? O Magneto é o cara mais foda do filme. O filho dele é o segundo mais foda, faz sentido, né? Verdade, verdade. Mas a cena foi muito boa mesmo. Cadê o Gogô Foduz? Posso só dar mais um adendo negativo sobre o Mercúrio? Diga. O meu nerd interior ficou revoltado que o nome dele no filme é Peter, não Pietro. Você assistiu dublado? Assisti legendado. E mesmo chamaram ele de Pietro, até na versão original, foi? Não, de Peter. Foi mesmo? Foi. Sabe que esse aí é feito Homem-Aranha. É uma bosta aí. Ele tem vergonha, mas ele muda. Mas tá bom. Cadê o Gogô Foduz? Você que tá aí, já falou aí. Você me diga aí, você não acha que, porra, meio que, sei lá, usava aquela técnica, vamos fingir que ninguém vai perceber e vamos deixar o Mercúrio aqui, porque senão ele vai resolver isso em 30 segundos. Podiam ter levado ele no avião, né? Porra, cara, eu achei muito estranha essa parada assim, pô, o maluco, o cara mais foda da equipe, né? E os caras, pô... Ele entrou no Pentágono, salvou sozinho lá o Magneto e, porra, ele não podia resolver outra parada seguinte? Cara, eu acho que é por isso. Se colocasse ele o filme todo, não ia ter o porquê de ter o time todo dos X-Men reunidos. Isso é exagero, é, cara. Pô, o Flash resolveu... É tipo colocar os heróis pra aparecer durante todo o filme dos Mercenários. Não ia ter filme. Cara, isso é exagero, cara. Tem como dar desafio pro cara, sei lá, ele tem que pegar e... Pô, tem uma parte que... Poderia botar uma parte que ele... Tipo assim, ele corre e faz todo o sentinela correr atrás dele pra poder tirar o sentinela ali da situação. Arranca o capacete do Magneto, dá uma mijadinha, acelera um pouquinho. É, ou se não, sei lá, o Magneto podia fazer alguma coisa lá pra mostrar que ele é fodão e prender ele em alguma coisa, impedir daí fazer alguma coisa. Pô, cara. Não, assim, porque no início do filme, o objetivo deles era apenas impedir a Mística. Então, na verdade, eles nem precisavam salvar o Magneto. Se ela simplesmente pegar o Mercúrio e ir atrás da Mística e impedir ela, acabou o filme. Era só isso. Ah, mas foi o filho da puta do Magneto do futuro, mandou soltar o Magneto do passado. Mas que filho da puta, olha aí, veja você. Ele fez de propósito, aquele velho safado. Aquele velho safado, tá travando o tempo todo. Deu duas caras do caraca. Espião do Batman. Que é pra... Ah, é espião esse cara aí, porra. Esse cara tá manda do Batman aqui, porra. Ô, Todd, deixa eu falar um negócio aqui, rapaz. Você falou que o Mercúrio é comparável ao Coringa, rapaz. Vai ter gente que vai arrancar o cabelo do cu da unha aí, rapaz. Não fala isso, não. Então, segundo o Richard, ele é o cara justa causa. Quem vai encher o saco com isso tá de licença maternidade. Caraca, mas assim, comparar ele com o Coringa, pô, é um exagero, né? Tipo assim, ele foi o rouba-cena do filme. E... Não, cara, mas eu digo assim, em comparação, porque quando saíram as fotos do Coringa, no set, todo mundo meteu pau, caralho, isso vai ser uma bosta, não sei o que, o Coringa não é assim. E aí, quando o filme saiu, todo mundo pagou pau. É, o Mercúrio também, todo mundo esculachou, pô. Certo, mas tem que saber que nego é burro e não tem esse nível de interpretação de separar as coisas, entendeu? O Coringa do Nolan é Deus e foda-se. Pros burros acharem que a gente tá falando isso. É, mas qualquer coisa, eu indico a eles o podcast passado, onde o Richard falou que o Coringa é verdade. É, o Coringa é um viado. Ouvi lá. Ai. Ouvi lá eu falando que o Coringa é uma merda. Ouvi lá. É, tá bom. Ô, Richard, cara, eu vou botar um questionamento aqui. Em todos os filmes, assim, nas HQs, mas nos filmes, principalmente, dizem que o Professor Xavier lá é a mente mais poderosa do mundo, é o mais fodão. Mas puta que pariu, ele nunca fez nada de útil. Porra, o cara que tem a mente mais foda não resolve nada, né? Sinceramente. É que a mente dele tá cheia de dorgas nesse filme. Não, cara, desde o primeiro filme, professor, você é o foda, você é o pica grossa das galáxias. Mas ele nunca fez porra nenhuma desde o primeiro filme. Ele ainda é moleque. Tô um menino ainda. Cala a boca, deixa o Richard responder, porra. É, realmente ele tá... Nos filmes, ele aparece mesmo mais como um mentor. O único filme que ele realmente tem uma participação mais ativa é no Primeira Classe, né? Que até nesse ele tá mais... Ele fica mais tempo. A participação dele é grande, mas é praticamente só a participação de... Da redenção dele, né? Que ele tá lá fudido, drogado, e ele se reabilitar. Mas no sentido da trama em si, vamos salvar os mutantes da destruição, ele realmente é irrelevante a maior parte do filme. Né? Pois é, o cara que é mais poderosa... Não. Eu acho que isso é um chefinho. Todd, eu acho que eu tenho que explicar isso. Ele é a mente mais poderosa do mundo, mas ele é ético demais pra poder usar tudo que ele pode fazer. Isso é verdade. Toda hora ele fica com esse dilema mesmo. Mas ele não tá nem de moral, pô. Se fosse por esse ético demais, ele ficava dando lição de moral o filme todo, porque ele não faz nem isso. Pô, não fez isso. Ele fez isso toda hora, cara. Pô, nos dois primeiros ele faz muito isso. Nesse eu não lembro. Pô, ele fez com a Mística toda hora falando que ela tinha que ir pro lado bem, até a hora que ele convence no final. Essa desculpa aí parece muito com essa desculpa de, o Mercúrio não pôde viajar porque é novo, porque senão se ele viajasse ele resolveu o filme todo. A mãe dele não deixou, porra. E a Feiticeira Escarlate já não. Ele podia ir voltar, ela nem notava. Ele fazia isso em Mas escuta só, eu achei que, porra, esse Xavier Malandrilson ficou maneiro, cara. Não, ficou fodão mesmo. Porque... só faltou ele trepar alguém. Você acostuma com, porra, o Xavier todo recatadozinho dos filmes, pô, você vê um cara, ele tá mais sarcástico, tá mais malandro. Pô, cara, o filme tão maneiro pra caramba. Você não assistiu Primeira Classe no início, ele tá pior, pô. Ele tá querendo comer todo mundo, é cachaceiro, tá querendo comer jornalistas. Ele tá usando o poder dele pro bem. Sim. Use o poder deles pra ver o que eu tô pensando. Mas fazer uma pergunta. Vocês conhecem mais um pouco de HQ assim. O Xavier das HQs, tem algum momento que ele fica desse jeito? Mais sacana, alguma coisa assim? Quando ele quer comer a porra da Jean Grey. É um filho da puta, um velho safado. Isto é a maior putaria! Não, é porque nas HQs já mostra esse velho, né? Na verdade. Eu acho que o seu Xavier Ultimate, que já no primeiro arco apagou a mente do Magneto, é mais ou menos isso. Pô, tem um arco na linha normal também, que quando os X-Men originais eles ficam presos na Terra Selvagem, ele treina um grupo antes do X-Men, que era o time do Wolverine do Colosso. Ah, é? Aquela ilha mutante que suga a energia vital. Aí um dos caras é o irmão do Ciclope, isso, né? Isso, ele ficou na ponta do caralho. Ele entrou na mente dos caras e treinou eles em uma semana, o equivalente a 3 anos, parece, ou 6 meses. Pô, ele fez uma peça. Tem aquela vez também que ele sugou a mente do Magneto e criou aquela merda do massacre. Cara, você vê que os caras que são considerados bons no universo Marvel são os caras que fazem merda. Tony, o Jaqueta Amarela criou o Tron, esses caras criaram o Massacre, só faz merda, cara. O culpa era o Dr. Octopus no corpo dele. Oi? O Aranha não tem culpa, era o Dr. Octopus no corpo dele. É. Era o povo aranha, pô. Ele fez muito merda. O povo aranha. Por isso que ele errou. Quando ele fez aranha. Funcionado por camisinhas e os caras. Tá bom, chega e desvia a pauta. De nada, me diga aí o que você achou do Hulk, do Fera versão Hulk, que vira azul quando fica nervosinho. Cara, eu não gostei não, pra ser sincero, mas assim, o início, eu não sei ainda se eu gostei muito do filme assim mesmo não, entendeu? Eu fiquei muito animado com a cena de ação, mas eu ainda não sei se eu digeri bem esse filme. Quando ele apareceu normal, e o Xavier andando, eu fiquei olhando assim, eu pensei, vamos ver como é que vai ser a explicação disso aí. Eu achei a explicação muito merda, cara, na moral. Falar que é uma droga, que sei lá o que, tira os poderes e ele consegue controlar a transformação dele, sei lá. Eu não gostei não, se disser. Eu acho que tinha que ser o Fera macaco o tempo todo lá, na moral. Pois é, deve ser aquele contexto. Olha aí essa fera, bicho! Eu acho que era um mutante muito foda, cara. Essa fera aí, bicho. Cara, isso aí é porque no filme rola aquele contrato de imagem, né? Aí... é tipo a Mística. Eu pensei nisso mesmo na hora, cara. Mas a Mística tá certa, porque a Jennifer Lawrence é muito gostosa. Isso. Mas porra, pra que mostrar aquele cara? Ele é mó bostão ainda. Mas aquele negócio é tipo a Mística. A Mística, teoricamente, ela não precisava voltar a ser aquela loirinha. É o contrato de imagem, né? Aí é foda. Vai pro armário. Eu também achei a explicação bem bosta. Se essa explicação valesse... nenhum mutante feio correria perigo, né? É, cara. É só inventar essa porra dessa droga e todo mundo usa o poder quando quer. Ah, mas quem disse que esses caras são egoístas pra caralho também? Sabe o nível dessa explicação? A explicação foi o nível daquele X-Men, aquele desenho do X-Men Evolution, que eu até gosto, eu gostava pelo menos, do Noturno ter aquele reloginho que transforma em gente normal. É o mesmo nível de explicação. Pode crer, bem escroto. Mas ali é aceitável que o desenho era bem infantil. É, mas o desenho era mais, né? É mais ou menos, né? O jovem de nada gostava. Bom, obrigado. Achei que era o Efraim agora falando. Merda. A voz tá bom, de obrigado. Macho, cala a boca, filho da puta. Povo Aranha. Sim? Me diga aí o que você achou lá da porradaria lá do futuro. Podiam não ter mostrado mais, mas o que mostraram já ficou legal pra caralho. É. Porra, aquelas cenas da Bink foram muito legais também, cara. O Tocha Humana brasileiro também, tava bem legal. Cara, é porque assim, apareceu um minutinho, né? E aí todo mundo morre. Aí você pensa que é só aquilo que vai aparecer no futuro, né? Aí você fica meio puto. Porra, morreu todo mundo? Será que não apareceu mais ninguém? Aí corta a cena, aparece todo mundo vivo de novo. Aí só faltou o Sérgio Malandro aparecer, né? Ha! Pegadinha do malandro. O Sérgio Malandro apareceu no sentido dela, laça de cueca. É. Diga aí, Efraim, cadê o Gogol Coduz? E esse poder da menininha lá, daquela puta que é gay agora, como é o nome? É da Alice Negra. Alice Negra, que poder escroto, viu? Eu nunca vi esse poder dela, não, viu? Aquela puta que é gay agora. Oi? É que ficou parecendo meio que era uma máquina, mas precisava dela pra estabilizar aquilo ali. Que máquina? Cara, não tinha máquina não, era deitar normal no colchão duro. Encaixava lá, pô. Ô, cara, vai ver, a máquina tava enfiada no mesmo lugar onde o Batman guarda o bate-escudo. Batman, de onde você tirou esse bate-escudo, hein? Porra, de onde você tirou essa merda? Ah, mas o dela é mole, né? Que ela pode ficar intangível e fiar o que quiser. É, cara, mas não tinha máquina não, era o poder dela mesmo. E é um poder totalmente inexplicável. Porra, cara, foi só pra não inventar uma mutante, né? Não, isso aí foi só pra não deixar os fanboys com muita raiva, porque na revista original, né, ela que viaja no tempo. Então, pra ela ser o último mesmo nesse filme que leva o mesmo nome da HQ, inventaram esse poder pra ela. É tipo... Na revista original, não é o Bishop que é a máquina? Não, o Bishop viaja no... passar também, mas numa máquina, mas nessa revista que tem esse título, é a mente da Kitty Pryde que viaja pro passado. O professor Xavier do futuro que manda ela, eu acho. É, né? Forçaram a barra com o Wolverine. Pô, sempre força, velho. Pô, minha mente é merda. Não, entre aspas. Não, cara, eu vou dizer, o único que faria sentido voltar ao passado é o Wolverine. Até porque há 70 anos atrás, nenhum deles ali tinha nascido. É, né? Ele viveu a porra toda. Porra, Ele mandado o Magneto pro passado, imagina. Ia ficar muito mais fácil. Cara, o Magneto do passado... Mas aí é ser muito pau no cu, né? Querer ajeitar o filme assim. Se ele voltasse no tempo, ele ia ser o rei do mundo, aí não ia ter X-Men mais. Não, aí se mandasse o Magneto pro passado, a primeira coisa que ele ia fazer ia na loteria jogar na Mega Sena. Primeiro lugar, ia ficar logo milionário. Será que esse filho da puta pensa em negócio desse? Então, que pô? Mandava pro seu Xavier, então, né? Já valeu a pena ter um Xavier que não usasse drogas lá pra ajudar. É, o Xavier já era ele, né? Mas, enfim, né? Tá bom. Obrigado, Renata. Não lembro o que você respondeu, mas obrigado. Ô, Richard, diga aí, o que você achou das cenas de luta do filme? As lutas eu achei todas boas, tanto do passado, do presente, do futuro. E eu acho que o Mercúrio, ele, apesar de ter sido bem representado, eu acho que ele tá lá só pra ser o Noturno desse filme, né? Assim como na primeira classe tava lá o Vermelhão, pai do Noturno, só pra ser o Noturno da vez, também ele tá lá, o Mercúrio tá lá pra ser só o Noturno da vez, né? Como vamos equiparar a cena do Noturno? Agora só mudar, em vez de ter o teleporte, botar em super velocidade, né? E a porrada com os sentinelas no passado é boa, no futuro é melhor ainda, sensacional. E eu acho que, assim, é um ponto que não tem o que discutir do filme, são as cenas de ação, que acho que todas... Tem uma qualidade muito boa, bem pensadas, bem desenvolvidas, os efeitos também muito bons. Eu acho que é um ponto alto do filme. Apesar da trama ter escolhas questionáveis, mas a ação eu acho que não tem o que discutir. Mas tá tudo muito bom, muito bem colocado. Tá bom, obrigado, Richard. Madruga, Jackson, você tá aí? Oi, tô. Quer cagar alguma regra, fazer alguma pergunta aí, jogar na mesa? Ah, cara, como é que ficou o Bishop? Eu lembro que ele tinha um papel, pelo menos no desenho dos anos 90, ele tinha um papel importante. Ele aparece alguma coisa? Tomou no rabo. Ele aparece igual o Mega Man. Depois explode de energia pelo sentinela. Cara, não, ele se morreu, ele jogou. Ele lançou um kamikaze, porra. Ele se matou e explodiu os sentinelas juntos. Foi sentinelas soltando raio nele até ele se sobrecarregar, não conseguir explodir. Não conseguia absorver mais e explodiu. Que, por sinal, ele morreu exatamente do mesmo jeito que o negão do filme anterior, né? Cara, mas e eu... Cigarnei se importou de mudar o tipo de morte pro considerado negro. Eu achei que ele quis explodir ali. Não, o preto morreu. Parecendo que ele queria explodir ali junto com as sentinelas. Mas, pô, enfim, né? Olha só quem morreu primeiro. A tempestade seguindo o Bishop, cara. Ah, tá bom. Pois é. Obrigado, povo. Eles morreram primeiro, né? Morreram primeiro. É pra mostrar, né, que o racismo existe. Não importa se você é famoso, se você é oscarizado, você é que vai se fuder. Não importa se você é um robô sem alma, que odeia mutantes, ou o negro é os primeiros que morrem. Os mutantes são os que vão primeiro, pois é. Porque o Magneto lá com 125 anos toma uma chuchada lá e não morre, né? Aí o velho morre, o velho é mortal. Ah, tá bom, obrigado, Richie. Cadê Gogô Foduz? O que você achou agora da participação do Wolverine? Diga aí, por favor. Pô, de novo? Não, você não falou do Wolverine. Eu comentei no Wolverine, eu achei que ele foi boa a participação. Porra, mas diga agora então, de uma forma ampla. Oi? Dá pra ele então, porra. Porra, não, sacanagem. Porra, cara, assim, eu achei a participação do Wolverine bacana, assim, principalmente quando ele... Não a forçação de barra, quando ele chega assim, porra, deixa comigo, eu tenho a mente que aguenta o trapo. Com aquela voz dele lá de velho, na dublagem, né? Aí... Esse é foda. Não, mas eu vi dublado. Na cabine de imprensa alemã, tava a dublagem do desenho. Isso aí foi isso, sabe o que é isso? É o crachá do HQ Fã. Tem privilégio. Ele falando assim, então, deixa comigo. Continua aí. Pô, cara, assim, o que eu achei bacana do Wolverine, assim, na participação... Assim, ele foi mais um fio de ligação, né? Tipo assim, ele chegou lá e fez os caras fazer a parada. Mas eu achei que foi muito fácil, assim, a parte que eles... Porra, se você ficar pensando bem, né? Você acha todas as soluções muito fáceis. Ele chega lá, pô, cara, deixa eu entrar. Aí o cara, não, cara, não tem mais escola aqui. Deixa eu entrar, porra. Aí o cara, pô, você não vai deixar entrar, não? Aí dá uma porrada, assim, derruba o fera cai todo na merda lá. Aí ele chega, pô, cara, mas eu tô dizendo, ele dá um soco na cara dele. A gente ainda vai ser bons amigos. Aí, aí ele chega lá pro professor Xavier e fala assim, pô, cara, eu vim do futuro, não sei o quê. O cara, porra, você tá maluco, rapaz, não sei o quê. Aí ele fala, pô, cara, mas você falou que aos 12 anos você ouvia todo mundo na sua mente, mas só depois que você descobriu que eram outras pessoas. Aí o cara, pronto, já, ok, vambora. Vamos se matar. Pô, eu acho que essas soluções são muito simples, tá ligado? Tipo assim, todo mundo aceita que ele vem do futuro de boa, assim, foda-se. O cara não tem prova nenhuma. É, e vocês viram que cagaram total pro o último filme dele, o Wolverine, o Imortal. Porque no final do filme ele tá sem as garras de adamantio. E no início desse filme ele tá com as garras de adamantio. Ah, mas ele pode ser antes, cronologicamente, cara. Não, porque... Ah, não, depois também... é X-Men 3, né? Ele não existe. Não, pô, entendo. O Magneto ficou com as garras de volta, pronto, acabou, fim da história. Não, porque no final do Wolverine Imortal, o Magneto e o Xavier aparecem chamando ele, recrutando ele pra essa coisa aí, pô. Não, mas o Magneto deve ter colocado as garras de adamante depois, cara. Deve depois de volta, sim. É, garras de osso, não, como mostrou lá no final do filme, as garras de osso não prestavam nada contra o Sentinela, né? Porra. Aí, cara, vocês viram aquela parte quando o Magneto começa a crucificar o Wolverine lá com o vergalhão? Ali lembra muito a cena que ele tirou o adamante. Cara, eu fiquei pensando, só falta esse puto enfiar esse metal do vergalhão pra dentro dele e o adamante vai ser... A origem vai ser assim agora, na nova cronologia. Eu achei... De construção, né? Não, mas eu achei isso mesmo. Eu achei que ele ia enfiar o metal, mas ia tirar pra ficar bem parecido com a cena do HQ. Da HQ é tipo aquela mesmo, ele arrancando o adamante. Não, nessa cena foram as referências junguianas, pô. Você não viu que ele ficou meio crucificado de braços abertos? O Wolverine é o Cristo do universo mutante. Ele é um... Não, mas o filme tá cheio de... Os corpos pira. O filme tá cheio de referência mesmo. A cena lá que o Magneto controla as sentinelas. Nas HQs também tem isso. Ele também... O Magneto também é Cristo. Ele tava falando em forma de Cristo lá naquelas cenas. Aí, me responde uma coisa. Eu não entendi como é que ele dominou as sentinelas, porque vocês ficaram zoando aí na porra lá na cabine de imprensa. Eu me perdi. Como é que ele conseguiu dominar as sentinelas? Ele arrancou... Trilho de trem, enfiou um monte de metal dentro das sentinelas. Ué, mas isso faz ele mexer no software? É que ele já tinha visto todos os projetos sentinelas, ele sabia onde enfiar o metal. Ah, tá. É, mesmo que não fosse, na verdade, ele podia controlar apenas as junções da sentinela dando mesmo. Não, cara. Mas na verdade ele complexo, porque ele usou metal pra ligar as sentinelas, na verdade. Cara, e outra parada também que eu ia perguntar. Quando chega aquela parte lá que o McCoy, ele volta a ser humano, aí os sentinelas voltam a considerar ele como mutante, eu não entendi isso. É porque ele enfiou toda a dose... mutante dele. É, ele colocou a dose total lá de antimutante e aí ficou o gene normal dele. Não, isso eu entendi, pô. Tô falando assim, porque quando o Magneto tava controlando o sentinela, eles não estavam considerando ele como mutante. Aí bastou o McCoy sair de cena que eles consideraram que ele era o único mutante no período. A Mística tava junto. Hã? A Mística tava junto. Deve ter ido atrás da Mística mesmo. Não, cara. No filme eles miram no... Eu vi lá na cabine de imprensa, pô. Até o Hans lá falou comigo lá, o gringo lá. Mira, que... não... A Mística Neto se lira do sentinela pra ter certeza que não vai causar problema. Cara... Não, o que aconteceu foi o seguinte... Não o tem sentido Magneto essa tava... cena. Não, escuta, pô. É, o Magneto tava controlando as sentinelas, primeiramente, ele mesmo. Mas com pra que? Com o olho do cu, né? Não, se entenda. É, ele tava controlando, inicialmente. Mandou atacar o Fera e o Wolverine. Sim. É... Não, na verdade, primeiro ele chegou lá com as sentinelas controlando. Quando o Wolverine e o Fera foram atacar, ele liberou as sentinelas. Ele falou, façam o que vocês foram programadas pra fazer. Sim. Aí mas... a programação antimutante começou a funcionar. Mas você acha então, que ele tava só travando o metal no corpo delas só? E elas estavam meio que querendo ir, mas o metal que tava impedindo delas ir? É, por aí, pô. Tava elas quando tava concentrado na sentinela. É. Cara, mas não faz sentido, cara. Não faz sentido, cara. Não faz sentido, mas foi o que aconteceu, cara. Pronto. Cara, olha só, porque assim, pô, na hora que ele liberasse, o que, que o sentinela ia fazer? Ele ia pegar e eliminar o alvo mais perto. Ele ia pegar e jogar uma rajada na cara dele, foda-se. Ô, Todd, tem permissão pra cortar toda essa conversa? É, corta essa porra. Vai reclamar pra gente. Vai reclamar pra gente. Pode criticar o filme, não, filha da puta? Não, o filme foi bom. Ah, mas o filme foi bom, porra. Mas caralho. Pô, vou sair do podcast então, foda-se. Bom, estamos aqui hoje para dizer um assunto muito polêmico. Não que me pauta, a gente vai chegar nas partes ruins. Ficou boladinho. A gente vai chegar nas partes ruins, aí você pode meter o pau. É incrível, eu não tava prestando atenção. Quando eu vi que tava tendo treta, a gente volta. Aí volta. Porrada! Vai se questionar a porra do filme, nego. Corta todo que a gente achava. Vocês estão sendo pagos pela Fox? Aí, patrocinado. É o quê? Vocês são afunsolando agora? Ah, mas tá bom. Vai agora incentivando a revoltinha, a raivinha que é quando do Cadê Gogô Produz. Vamos as partes que são prestas do filme. Vai, eu não quero. Cadê Gogô Produz, eu vou cortar essa parte não. Esse final ficou legal. Eu vou começar com o Cadê Gogô Produz, que ele tá muito putinho. Richard, fala aí uma parte que você não gostou do filme. Deixa eu ver, que eu não gostei, acho que foi essa saída ridícula de a Kit Pryde do nada tem poder mental. Isso aí foi bizarro. Acho que ficou o pior do filme. Obrigado, Richard. Porra. Ele tá catando feijão, cara. Tá, filho da mãe. Tá lavando você de novo. Ai, de nada. Você que já desde o início disse que não gostou do filme, fala aí uma parte que você achou bosta. Pô, antes eu só quero falar que eu gostei do filme, assim. Muito. Ah, filho da puta, você acabou de dizer. Eu não gostei do filme, não. Não, eu vou te falar, o filme é aquele filme que você sai animado pra caralho. As cenas de ação são muito, muito fodas, cara. Mas aí você para pra pensar nas outras coisas e você fica meio assim, sem entender um pouco. O que eu não gostei foi o modo que ele resolveu certas coisas no filme, como o Fera, o professor Xavier não ter poder, que o Pinto falou, a Sprite lá, aquele poder fruto do caralho, levar pro passado, essas coisas. Eu não gostei muito, entendeu? É. As saídas forçadas, né? Ou muito fáceis. Uma coisa a gente tem que falar. A gente pode dar o ganho assim, é falar que ele também tava com um trabalho difícil do caralho nas mãos lá, né? Mas pra ser sincero, cara, a parte ali da Vera precisar voltar o know-how, tudo. Continua aí, Denato. Não, mas assim, o Bryan Singer ele teve um grande problema nas mãos dele, mas assim, ele forçou nessa parte de o Vera ter que voltar. Normal, o Xavier andar e perder essas coisas, eu achei muito, muito forçado, cara. Muito coisinha de. Pra criança, assim. Explicaçãozinho de horas. Entendeu? Tá bom. Obrigado. De nada. Fala aí, povo. Cara, por incrível que pareça, eu não consigo que no final do filme a Jean Grey apareceu viva e que a Mística é o Eden Striker. Ah, sim, que bosta, hein? Eu também não gostei aquilo, não. Nada a ver, bicho. Não, eu não gostei disso porque exclui X-Men 2 na tecnologia. Mas, cara, no final do filme é excluir Porque é um novo futuro. Aquele anterior não existiu, entendeu? Eu sei, mas não precisava excluir X-Men 2, excluir do Trek em diante. Eu posso dialogar isso aqui e quebrar essa aqui? Não, olha só, esse filme, você colocando a Jean Grey no final, pensa que agora eles podem refazer uma saga da feita. Isso é pensar muito forte, mas tipo isso. A parte do Strike ter a visto que eu achei meio estranho também, mas essa pensa assim, que no início os dois primeiros filmes da X-Men estavam contando. Agora, depois do final, não são mais, que o futuro é outro, entendeu? É. Não, assim, eu não gostei, né? Nem falando disso. Teoricamente, aqueles três filmes nunca aconteceram agora. Mas eu não gostei porque eles aí alteram todo o futuro do Wolverine. Porra, a Mystic Strike? Nada a ver, caralho. Aí vai dizer que foi a Mystic agora que botou a Adamantium no corpo do Wolverine. Não, essa parte é escrota mesmo, mas a parte da Jean Grey até é confiando, assim. É, não, no finalzão eu gostei lá que apareceu todo mundo, até o corpo do Klopp, mas enfim, né? Tá bom, obrigado, povo, e obrigado de nada. Vai, Raivinha, cadê o Gogô Fundus? Agora vai, meu filho, mete pau aí. Pode meter o pau aí, vai. Vai lá, Val. Porra, cara, vamos cortar do podcast, não? Obrigado. Ô, filha da puta. Olha aí, veja você. Você só pegar aquela raivinha e voltar, né? E agora? Fala o quê? Pô, cara, outra parada que eu tava vendo também, tipo, essa linha do tempo dos filmes anteriores com First Class, assim, tipo, o Xavier envelheceu, o Magneto envelheceu, mas a Mística não, né? Mas apesar que também, acho que foi no terceiro ou no segundo que explicaram que ela também é tipo Wolverine, o gene dela, por tanta transformação que ela faz, ela também envelhece mais devagar. É, no First Class o Fred explica isso. Ah, foi exatamente no First Class. Sério? Ela envelhece devagar. Na verdade, ela é uma velha escrota pra caralho, toda carcomida, só que ela fica se mudando de forma e ninguém sabe, entendeu? É, também na verdade tem isso, né? Porque ninguém sabe a idade dela verdadeira. Ninguém sabe a idade verdadeira por causa disso. Ela é mãe do Popo. Também, é verdade. Pô, mas no universo cinematográfico também? É, eu acho que ela ia ser dado pro Azar Real antes dele morrer. Isso que eu ia dizer, pode jogar o cheiro lá que ela deu pro Azazel e gravidou do Noturno, né? Agora nessa nova versão. Onde estão os outros lá da... Morreu todo mundo, o Magneto falou tudo isso aí, todo mundo explicou pro Xavier. Eles lá no, nas autópsias do Bolivar Trek. Foi, e no avião ele falou, Azazel, como Emma Frost, falou, como é o do Maré Selvagem, todos estão mortos, coitados. Não, o personagem tava legal no First Class. Quem? O Banshee, o cara do grito Super Sonic. Ah, o Banshee foi, morreu também. Cara, e a participação bosta lá do irmão Ciclope, hein? Fez nada. Ganhou... Morrer, caralho. Ganhou 2,50 pra participar do filme. Suzinha pra voltar pra esse filme. Não precisava ele aparecer realmente. Se fosse pra botar, cara, eu penso assim, se é pra botar o ator, bota uma participação decente, colocou o cara no início como lá alistado no exército, que porra, não, até no final, quando o Magneto tá dando o discurso dele pro presidente, começa a aparecer todo mundo, ele nem apareceu nessa cena. Cara, deu com o Singer deve ter feito uma suruba pra decidir quem voltava pra esse filme e quem não voltava. Uma suruba pedófila. Mas, cara, tem que dizer, ele tá de parabéns, porque... Ele tava na festinha do Singer, cara, daquela cena. Cara, ele que levou o garotinho. Não, mas é como o Tenada falou, o Singer tava com uma bomba na mão, porque era ator pra cacete pra ele colocar em cena. Era coisa pra ele consertar pra cacete também e... Porra, bicho, ele... Não, e assim, o ritmo que ele deu no filme não parece que tem muita gente, né? Não, é isso que eu ia dizer, ele conseguiu... Quando a gente começou a ver o nome, os anúncios dos atores que iam participar, todo mundo dizia, é um puta puteiro do caralho, não sei o quê, isso vai ser uma bosta, e acabou que ele colocou bem... Não, mas ele fez bem, que é assim, um 5 é um núcleo de 5, assim, que interage, aí tem uma caralhada que morre ou vai ficar batalhando só pra você ver os poderes dele, como são foda, essas coisas. Ele fez muito bem essa parte, assim, forte. Tanto no futuro quanto no passado. É porque logo no... Alô? É porque... Todo mundo tá me ouvindo, fica quieto, pô. É porque logo no início, quando saiu as informações, a gente não tinha certeza se todo mundo ia interagir junto, né? Aí ficava aquela dúvida, caralho, vai ser uma merda isso aí, todo mundo interagindo passado e futuro. Mas ele conseguiu deixar a coisa bem redondinha mesmo. Eu gostei bastante. Madruga Jackson, tem mais alguma coisa aí pra citar? Obrigado, Madruga Jackson. tava no mudo aqui, filha da puta. Fala aí. Então, deixa eu colocar ela aqui. Fala aí, Madruga. É, cara, outra parada. Como é que tem os sentinelas? Estão aqueles robozões sinistros ou já estão aquelas coisas tipo Nimrod do que tinha no, na HQ e no desenho? Cara, eu até pensei nisso. Os sentinelas do futuro, eles parecem bem com os Nimrod mesmo. Isso. E no passado, eles são versões de plástico dos sentinelas normais que a gente conhece. É tecnológico pra caralho. Os do futuro não, nem são sentinelas, né? Pode-se dizer. São Nimrods. É aquela... ficou parecendo mais orgânico. E, cara, aquelas mortes do futuro ficou bem foda, né? Pô, cara, eu acho que a morte mais foda do futuro foi a do Colossus, cara. Porra, dividiram o Colossus no meio, cara. Pô, foi violento, né? Não, a pior, eu achei a pior foi do Apache. Caralho, metendo fogo só na cabeça. Ah, o Apache é um merda. Foi uma morte digna. Você viu? A primeira morte do Bob também foi maneira, arrancaram a cabeça. Verdade, ainda pisaram em cima. Você viu a primeira parte lá quando ele morre a primeira vez, um pouquinho antes, quando os caras tá vendo assim, ele com o cagaço com a faquinha na mão. Aí você vê que a atitude do cara é inútil, né? Que ele é um merda ali, ele vai gritando com a faquinha assim só pra morrer mesmo. Cara, o poder dele é um bosta. Ele sente a presença dos outros. Cara, que bosta de poder. Ele é o mesmo poder que minha mãe, quando cai um garfo em casa, ela sabe se chega um homem, se cai uma mulher. É a mesma coisa. Se cai faca, é briga. Isso. Caiu uma faca aqui um tempinho atrás, ó. Caiu, depois teve briga. Sentir as ereções dos homens perto dela. Ai, tá bom, agora fiquem quietos aí, porque chegou uma presença importante, uma participação especial aqui. Pan Araújo. Gostosa! Mostra os peitos! Muito obrigado, Pão! Campeão do layout do site! Muito obrigado! Muito obrigado, Pão, por sua presença. Vocês viram que o diálogo dela foi intenso e foi essa aí a participação dela. Vocês fingiram isso só pra... layout do site que ela some! Vocês fingiram isso só pra no post ter nome de mulher pro pessoal ouvir, né? Isso! É claro, aí fingiram que vai ter uma mulher no podcast, mas não vai ter porra de ninguém. Cara, a versão porn desse filme deve estar melhor que esse filme. Cara, a Tempestade morreu duas vezes, coitada. Imagina a Blink transando, ué. Deve ser muito foda. Ah, e a morte. Não, a pior. A que morreu pior foi a Blink, coitada. Três sentinelas meteu um facão na menina. É mesmo, essa parte foi sinistra também, cara. É. Se o Mercúrio tivesse ali, os sentinelas não iam ter chance, cara. Cara, o Mercúrio ia ser inútil ali, porra. Mercúrio é foda. Não, o Mercúrio ia correr pra bem longe. O Mercúrio vai ganhar um filme solo agora, porque o Bryan Singer tá comendo. Cara, agora é sério. É porque é filme, aí tem que enrolar todo o puteiro. Mas o poder da Blink ia salvar todo mundo ali, cacete. A gente não precisava ninguém lutar em nenhum momento. Porra, ela pode abrir portais pra outro lugar. Abre não, o portal, todo mundo pode. O poder dela são espaços curtos, cara. Ah, é curta? Ela é tipo uma mancha do Homem-Aranha. É, não é um jumper da vida, não. Ah, porra, pensei que ela podia abrir, sei lá, você tá aqui, ela abre um espaço pra Nova York. Cara, e teve a cena final lá do Colossus, ficou uma coisa bem ridícula e totalmente desnecessária. A Blake abriu um portal pra ele, ele se jogou no chão, voou, caiu no chão e não fez nada. Foi vergonhado. Ele caiu meio... Foi muito essa cena? No chão, ele caiu todo atrapalhado, né? Não, ela jogou um portal no chão, abriu um lá no céu, aí ele caiu no chão de novo. Ela jogou um portal pra frente pra ele pegar mais impulso batendo sentinela. Bateu sim, cara. Bateu? É que seus amigos aí, o Carnegor Fofô disso aí, tava fazendo festa junto com você na Itália. Era ele que tava na sua frente levantando levantando e sentando. Pareceu bem inútil aquela cena. É agora. Aí ela abriu o portal, ele se jogou, caiu e caiu no chão e não aconteceu nada. Mas enfim, se vocês virem batendo essa ideia, eu não vi. Vão ser reclamados essas cabines de imprensa. Vão processar todos. Vou reclamar. Isso aí se chama dislexia. Brincadeira, né? Ai. Vai cair. Eu vou ser irritado. É, tá bom. Socorro o computador. Ô, povo! Eu. Aí o Madruga colocou aí o Tirão e ia perguntar isso mesmo. O que você achou lá do anão do Game of Thrones? Cara, assim, a participação dele realmente tava foda no filme. Ele fez um personagem legal. Podia sim, eu acho que precisa um personagem do Game of Thrones, mas assim tava legal. Pô, o cara é sádico, o cara disseca os mutantes todos. Filho da puta também, né? Oi, estão ouvindo? Ei! Ei! Ei! Uma voz feminina, até que fica essa porra. Fala do anão. Tinha um povo antes. Fala do anão, estagiário, que tu traz um café. É, tá bom, deixa eu apresentar ela aqui. Eu voto por ignorar o que o povo tava falando e dar a voz pra Pan. É claro, deixa eu apresentar ela aqui, que ela falou agora. E agora, uma participação especial de última hora aqui. Pan Araújo. Ai, cadê o novo layout? Isso não existe. Ai, pode ser que chegou agora aí e é a única opinião que vai importar daqui pra frente. Diga aí pra nós o que você achou do filme. O que achou do anão? Não, anão, deixa eu fazer uma análise técnica e tática do filme por completo. Fala tudo aí, faz um resumão do filme. Queremos spoiler. Acho que cada um fez o seu papel ali. E eu tô muito feliz, porque a Tempestade, finalmente, em algum dos filmes, usou 0,01% do poder dela. Ela fez alguma coisa além de sair voando e jogar vento nas pessoas. E deixa eu ver. Cara, eu tô muito cansada, não sei nem o que eu falo. Eu gostei, o Mercúrio também fez um bom trabalho, o ator que fez o Mercúrio. Apesar do visual estranho dele. Conseguiu ter uma boa cena. Magneto, não posso falar nada. O Michael fez bem, ele fez um ótimo trabalho. Assim, tô esperando aí pra ele fazer a franquia da Fox Creed. No mais, é isso. Todo mundo me ouvindo? A ligação caiu. É porque a menina, quando fala, todo mundo cala a boca, né, bando de viados? Quando um tá falando, o outro... Interrompe ela, canta. Interrompe ela. É respeito, cara. Não dá, eu tô com as mãos ocupadas. Eu me masturbo compulsivamente. Caralho, que porra. Que merda, pô. Pelo amor de Deus. É muito doentio, né, cara? Caralho, discípulo de Todd. O sábio mestre tá decepcionado. Ele gasta camisinhas igual água. Ele passa da cara do espelho. Ele tá acariciando cada prega dele. Ai, ai. Aí depois no chat dos caras tá regra aqui, fala brincadeira só. Eu dedo mesmo, rapaz. Tá bom, pô, muito obrigado. Mas teve alguma coisa que você não gostou do filme? Tem mais nem que eu tô falando aqui. Tá todo mundo risado, né? A falsidade tá foda, hein? Bota a risada do Chaves no fundo. Mas, pô, você teve alguma coisa que você não gostou? Olha, eu gostei de modo geral. Pra mim não foi um filme ruim. Cumpriu seu papel. Não foi espetacular, meu Deus, que filme bom. Não foi igual o espetacular Homem-Aranha, não? Isso! Olha a piada dele, gente. Nossa. Todo dia. Vou tratar ele, Carlos Alberto. Não. É um filme bom. Bom. Assistiria de novo no cinema. Eu não assisti em 3D, porque não sei por que eu não tinha dinheiro. Porque aqui na minha cidade é um rico, a gente. 3D. Mas eu vou assistir em 3D. Eu gostei do filme de modo geral. Também achei que passou muito poucas cenas do passado, passou mais do presente. E também, como sempre, eu gosto de fazer de Wolverine nos filmes. Eu queria ver os outros fazerem alguma coisa além do Wolverine. O Wolverine fez nada. Filme do Ciclope. Eu vi o Cara, esse ator que fez Ciclope, ele é um bosta, cara. Porra, ele em uma cena ele se mostrou um merda. Não, foi a mesma coisa que o meu namorado de quando meu Deus, eu não gostei do filme porque apareceu aquela merda de ator que faz Ciclope. Caraca, o cara tem 50 anos, parece um garoto. Cara, é um lixo. Mas tá, obrigado, pô. Tá bom, vamos agora pro... Deixa eu ver. A cena lá pós-crédito. Todo mundo aqui assistiu a cena pós-crédito? Não. Eu! Quem assistiu? Qual o povo? Sou só eu. Povo, diz aí, o que você achou da cena pós-crédito? Passa o link. Cara, que negócio. Mas não vou passar. Filha da puta. Sou. Eu sou viado, não sei se você sabe. Vou sair do podcast. Tá? Já. Vai, povo, fala aí. Porra, a cena foi legal. Foi legal. Não, conta aí a cena, não pra quem tá assistindo. Não tem nenhuma pro próximo filme, mas foi legal. O Apocalipse lá, construindo as pirâmides, já sendo reverenciado como Deus. Provavelmente no próximo X-Men Apocalipse ele vai ser um mutante malandrox, um mutante estrelinha, né? É Deus, ele que manda essa porra. Ninguém paga as contas dele. Eu sou cara, de fato. Cara, agora fica só a dúvida se eles vão usar a equipe do First Class ou a equipe do futuro lá pra esse novo filme, né? Pode porque ser. Não, assim, os que morreram foi apenas lá os vilões lá da equipe do Magneto. Mas não, cara, morreu o Banshee, morreu a Angel, né? Ixi, é a Billy. que é daquele... Ah, mas ali era... Que é do Quadrinho da Nova. Da equipe do Magneto, do Xavier, só morreu o Banshee. Mas eu acho que... É, o ator pra fechar... O Bryan Singer não topou, morreu. Não, mas eu acho que eles vão fechar uma trilogia e vão usar o Post-Class mesmo. É. Pergunta, qual é o poder assim, mesmo do Apocalipse? É só ser picão só? Caralho. É, o poder dele é ser o Darkseid e ser o Thanos. Isso. Cara, ele pode ser. Ele foi considerado o mutante mais foda, mas ele não, é. Não, ele... Ele é considerado o mutante mais velho. Ele pode sugar os poderes dos outros. E. Cara, é porque é o seguinte: rola uma putaria nas HQs que ele aprendeu os poderes lá dos ETs lá da época dos faraós que posaram lá no. Ele aprendeu esses poderes lá com o Kang, o Conquistador, né? Porque ele era o Imperador Tuti. É? É? Então, é isso. Ele rola que ele aprendeu os poderes, poderes novos com alguém de fora. Aí fica meio difícil pra saber qual é o poder dele. Mas o certo mesmo é que dizem que ele é o mutante mais. Mais velho que esse. É bom assim que vão ele aproveitar o filme pra deixar ele forte pra pessoas. Não, é maneiro que ele pode ser o massa velho, o massa velho do massa velho, que vai estar tudo certo. É, não, vou aproveitar esse... Esse filme vai ser um filme catástrofe, ele fudendo todo mundo. Sim, e vão aproveitar esse lance do poder não ser bem definido pra deixar ele forte pra caralho com algum ponto fraco bem escroto. Cara, deixa eu falar um negócio agora. Se você perceber, ó, a DC vai ter o Darkseid, a Marvel Studio vai ter o Thanos e os X-Men vão ter a porra do Apocalipse. Caralho, tipo assim, visualmente eles vão ser iguais, né? É, E tem outra coisa, aí, tem outra coisa. A Warner vai lançar o Darkseid em cinema, eles nem tem um filme da Liga preparado. É, não, assim, tipo, teoricamente, tá ligado? Assim, tudo no universo hipotético. Fala aí, não, e tem outra coisa, que o pela mão que nós vimos lá no Espetacular Homem-Aranha, o Duende Verde Norman Osborn vai ser o Duende Verde Ultimate, ou seja, vai ser um monstrão grande também, ou seja, a Fox também vai ter, né, guardadas as devidas proporções, também vai ter o seu Thanos, o seu Darkseid, né? Aí, anota isso aí, ó. É menos Shield 2. O vilão vai ser o Apocalipse e vai ser um clone do Zod feito pelo Lex Luthor. Aí vai ter um filme do Quarteto Fantástico com Galactus. É de saia. Bom. É, ele de saia. Só que porra dele. Tá bom, chega dessa merda. Vamos para as considerações finais. Fala as considerações finais, meu Apocalipse. O que vocês acharam do filme por todo e o que vocês esperam do novo filme aí do Apocalipse? Começa aí, cadê o Gogo Fudus? Cara, é assim, como eu sempre vejo os filmes do X-Men descompromissado, cara, esse filme me divertiu bastante, foi uma grata surpresa, assim. Ele não é foda, ele não é épico, assim, é um filme... Tipo, ele é um filme medião, só que ele é bem feito. E isso, porra, é muito bom, assim, que normalmente os filmes têm a obrigação de destruir uma cidade toda, nesse só destruiu um estádio. Então, pô, foi um bom filme. Boas interpretações. Não vai ter copo. Algumas cagadinhas e algumas soluções, mas nada que me incomodasse. Que, tipo assim, se você vê mesmo pro público normal, o nego tá cagando pra Kitty Pryde ter poderes bizarros e entre outras coisinhas. O que mais me incomodou mesmo no filme foi esse lance do Magneto que eu não entendi. Mas, tirando isso assim, é nota 7. Dá pra passar de ano. Tá bom. Obrigado. Vai, não tem nada. Sou eu agora? Não. É, porra. Não, então, eu gostei do filme todo, assim, nessa parte, na parte da ação, assim, muito, muito foda mesmo, melhor do que, acho que, se bobear, eu achei até melhor do que o Capitão América, né, essa parte da ação. Mas eu acho que a história ainda é muito difícil de ser digerida de uma vez, e como Carnegofo tipo, falou que o HQ foi tá vendido no 3,3 Carnegofo Bicho no Gigante. Caralho, não entendi porra nenhuma dessa pontuação. Obrigado, Bernardo. Dá quebrado, eu falo que dá quebrado. É 3,3 e o filme do Apocalipse? O que você acha? O que você espera? Ah, cara, eu acho que vai ser depois que o Bryan Singer ajeitou, entre aspas, essa bomba que ele tinha na mão, acho que é o momento que ele tem de realmente relaxar e tentar fazer uma história bem foda. Salvar o Ciclope. Se bem, como é que fala? Se bem trabalhado, pode estar certo. Uma merda assim, vamos ver. Ai, tá bom. Mas na verdade a gente tem sempre que esperar a merda, né, cara? Então vamos ver. Todo dia tem uma merda. É, você espera a merda que pelo menos a decepção é menor. Ai, tá bom. Vai, Madruga Jack. Eu achei o filme muito interessante, muito legal, divertido. Não esperem nada. O filme que pode me ser não assistiu, né? Porra! Exatamente, por isso que eu estou cagando regra. É. E, cara, eu acho que o filme do Apocalipse só vai ser bom se não tiver o Cable. Porque se tiver o Cable, ele é muito mais massa velho do que o Apocalipse e vai ganhar dele. Se for pra ter o Cable, que tem a participação que teve o Bishop nesse filme. Tá bom, Madruga, muito obrigado. Vai, povo. Vou ter que ser alguém bosta. Cara, eu achei o filme bem legal, foi uma gata surpresa. Foi um puteiro do caralho, mas podia ter sido muito pior. Conseguiu divertir no cinema, né? Fez a mesma coisa que Vingadores. Teve seus problemas, mas ele só pensou nisso quando saiu da sala. Eu dou a nota 8,3. E pro X-Men Apocalipse, eu quero que o Apocalipse transforme o Wolverine num dos Cavaleiros do Apocalipse. Quero transforme o Magneto, o Professor Xavier, a Mística, que desse um cacete nos outros mutantes. Não quero Cable e eu acho que o Wolverine, que ao contrário do que todo mundo diz, à medida que o Jackman envelhece, ele tá mais parecido com o Wolverine. Tá bom, obrigado, povo. Pizza de metal, porra. Ai, eu não aguento uma pizza de metal. Cara, pra mim é viado, hein? Ô, viado. Eles são vendidos, né? Sou vendido, cara. Liga não. O chat tá aí? Posso falar? Oi, tô aqui, tô esperando aí as duas moças terem aí de falar merda aí. Ih! Olha só! Vai cair! Ai, diz aí! Pô, isso tá nervoso. Olha, eu gostei do filme, né? Achei que o saldo foi positivo, apesar de que eu acho que poderia ter sido melhor, né? Eu acho que é colocado de uma forma bem mais ou menos a resolução lá das putarias cronológicas que foram feitas ao longo da franquia. Eu acho que poderia ter sido melhor resolver, né? E, assim, apesar de que eu acho que foi um filme digno e eu acho que o X-Men Apocalipse pode ser interessante agora. Só esperar, a expectativa está alta para o X-Men Apocalipse. Tá bom, obrigado, Richard. Pan, diz aí. Oi. Então, eu não ia falar do Max Pedro, eu gostei do filme. É espetacular, esse Homem-Aranha, né, Canelê? mas é bom. Eu sou muito fã, cara, da publicidade. Os outros filmes acabaram com ela. Ela não tem utilidade, por assim dizer. E nesse filme, ela usa 0,01% do poder dela. Mas você sabe que a Tempestade não é vilã, né? Eu sei. Mas ela é uma mutante muito foda, cara. E ela precisava ser mais bem explorada em todos os filmes, não só nesse. É isso que eu tô dizendo, tá. Entendeu? Esperando o próximo. A gente para até. Então, e eu gostei de modo geral. Não foi maravilhoso, não foi uma coisa, meu Deus, você vai no cinema chorando, não. Não foi. Foi bom. Então, eu espero pro próximo. E eles mantenham essa linha. Quero que não seja melhor, né? Eles poderiam, de certo, como o Richard falou, poderia ter sido melhor, mas não foi ruim. Foi bom. E eu espero que eles continuem mantendo essa linha, continuem fazendo filmes bons aí. Que é isso. Tá bom. Comentário bem abalizado, levante, auspicioso. É assim que tem que ser. Cofre do Ultra, quer falar alguma coisa aí? Caguei pros X-Men, o momento é Capitão América que foda esse mutante, merda. Tem que ser todo morto. Ah, merda, porra! Quem chamou esse cara pro podcast, hein? Quem é que chama esses caras pra cá? Não entendo esses filhos da puta. Caraca. Muito obrigado, Cofre do Ultra. Esse comentário assim foi totalmente irrelevante, mas eu agradeço esse mesmo. Tá bom, minha consideração final é um filme gostei bastante. Pela primeira vez, foi um filme de X-Men com Wolverine, mas sem ele ser o protagonista. Só isso aí já torna o filme muito bom. E, eu gostei. E o do Apocalipse, tomara que seja... Eu gostei desse filme porque o Massa Velho não foi exagerado, mas tomara que do Apocalipse seja, porque ali pode ser um filme com lutas totalmente incoerentes. E é isso aí. Espero que seja um bom filme, o próximo filme. Agora tá bom, né? Chega dessa porra de X-Men. Vamos agora pra nossa leitura de comentários. Povo, solta a nossa musiquinha sempre aí. comentário hoje. O povo, o Richard, quem é outro? É o Madruga, eu, né? Eu. É. Tá bom. Começa aí, Madruga. Oi. Bom, eu tenho um pequeno comentário aqui do. Daquele. Eu tenho um pequeno comentário daquele post do box do colecionador que o tio Fodaço falou aqui. É, mas pra ficar igual o Xavier, não é só esmagar as vértebras ou comer a mãe do réu em posição de vaqueiro? Aí. Aí é o Fodossauros. Aí. Tem outro? Tem aqui um naquele outro post. Não, mas peraí, não vem agora não. Vê um aí, povo. Povo, seu puto. Muito obrigado, povo, por sua leitura de comentários. Richard, você parou algum aí? Sim, sim, tenho vários. Mas primeiro eu vou ler um aqui do podcast passado, né? Que a Denise Reis comentou. Melhor podcast dos últimos meses. Só ficou um pouco gay os comentários sobre novelas. Vocês têm talento, podem até trabalhar no R7, que apesar de ser um site da Rede Record, só fala das novelas de outras emissoras. Ou no Video Show, versão online. Parabéns. Aí, né, eu respondi, obrigado. E só ficou um pouco gay porque o povo estava ausente. Senão ficaria muito gay. Boa. Ai, povo! Agora eu liguei o microfone. Ah, tá. Lê aí o comentário. Tá. Aqui, ó. Na minha resenha do Godzilla, o Oliver King falou, eu achei esse filme bem mais ou menos. Cheguei a cochilar duas vezes porque é meio paradão. Aí o Todd, todo maroto, responde. Ah, então é igual o terceiro filme do Batman. Tá bom, povo. Obrigado. Vai, Madruga. Lê aí o seu segundo. Eu tenho outro comentário aqui no cast anterior também, do Renver, que ele posta aqui e fala Só vim aqui por causa dela, a deusa Milf Gabriela Spenick. Posta a foto aqui da nossa querida... Ah, cara, esse comentário é muito bom, da usurpadora. Sim, da Paola Brat. É. Povo, era pra você ter usado essa imagem. Calma, ah, não foi o povo, não. Foi o Richard que fez o podcast. Richard, vê o próximo aí. Ok. No post lá sobre o Batman v Superman, né, Dawn of Justice, o JJ comentou. Cara, eu sou fã do Batman. Aí ele mesmo comentou. Não diga, JJ. Sério? Mas a DC pisou na bola e acabou com o Superman. Um dos personagens mais icônicos do mundo. É muita desmoralização. Aí o fake do Bugman respondeu pro JJ. A DC fez um biguins. Só isso. Não fale mal da DC. Ela fica magoada. Fale mal da Marvel. Aquela puta paga. E aí eu acho que, né, se desse tempo, a gente podia fazer um comentário do que a gente achou desse título aí do filme do Superman, que não é mais do Superman. Que todo mundo já imaginava isso. Cara, o filme vai acontecer. Meu comentário é isso aí mesmo, o que você acabou de falar não é novidade, não. É, eu acho que ninguém esperava diferente que o Batman fosse ganhar o nome na frente. No segundo filme do Superman. Mas e o nome em si, o que, é que vocês acharam? Batman v Superman, Dawn of Justice, né? Que é mais ou menos fosse Amanhecer da Justiça e Despertar da Justiça, uma coisa assim. O que, é que vocês acharam? Eles forçando a barra pra mostrar. Olha, gente, o Batman e o Superman vão se porrar e isso vai levar ao começo da Liga da Justiça. Mas também temos um grupinho. Como já disseram no Feira da Fruta, é puta pita do caralho. É, simplesmente a gente quer dizer, olha, o filme é do Batman, vai ter participação do Superman, e no final vai ser uma iniciação da Liga da Justiça. É só isso. Ou não, né? Imagina que poderia ter sido o X-Men de um futuro esquecido se não fosse uma boa direção. Vai ser de filme. É. Vai ser um puta puteiro do caralho. Pode até ser bom, mas se for bom, vai ser um acidente, porque eles estão totalmente perdidos até agora, pelo menos, né? Você vai ver só o direcionamento que o Zack Snyder vai dar pro Ben Affleck. Vai ser o mesmo pro Leônidas, tá ligado? E vai chegar. Eu sou o Batman! E vai colocar o Kryptonita, dar um bico nos peitos do Superman. E lá atrás vai ter o Bat-Família gritando: Aú! Pronto! Perfeito! E sabe o que é o pior de tudo? Depois vai ter muita gente pagando pau pro público. Cara, o nego vai ficar assim: aí, vocês falaram que Ben Affleck não presta, o Ben Affleck é foda. O melhor Batman de todos os tempos. praticamente o Adam West renascido. Cara, as lutas são muito fodas, em câmera lenta. Na semana que vem. Esse título desse filme é bem aquele post que tem no Facebook, que é o Batman, Superman e o Flash na linha de corrida. E aí o Batman ganha. Não, o único argumento pro Batman ganhar. Eu sou o Batman. É esse título desse filme aí, cara. Mais nada a acrescentar. Esse pô, Batman tem mais um comentário. Prepara é assim. Leio mais um último comentário. Mais um último, calma, ainda tem dois. Ah, é, sei só o segundo, né? Lê os dois últimos aí. Tá bem. Naquele post que eu tava falando que o filme dos Cavaleiros do Zodíaco vai estrear aqui antes que na Argentina, o inacreditável Neo falou: bom saber disso, vamos mudar pra Argentina. Realmente, o JJ caprichou muito na escolha do Robin dele. E pra finalizar, o fake do Bugman, usando o nome de Denise Reis, comentou no post do podcast. É o que eu já li não, né, povo? Não. Melhor podcast dos últimos meses. Sim, é sim. Eu só queria acrescentar uma coisa, que quando eu tava lendo, só ficou um pouco gay, eu achei que ela ia mencionar sobre o papo da benga do Darkseid antivida. Não, é antipregas, porra. É, antipregas. Ainda bem que sem pregas é viver sem vida. Essa vai pra camiseta. Tá bom, obrigado, povo. É, Madruga Jackson, lê aí o seu último comentário. Vou ler aqui uma sequenciazinha aqui, só pra ser gratuito, no posto franquia dos X-Men com mais viagens do tempo. Que o Todd comenta aqui, um terceiro filme? Isso costuma não funcionar muito. Aí o Reaper, o salvador da TV Acadêmica. Cara, mas é com o Singer, dá pra confiar. Aí veio o nosso querido Richard Pico, e alguém tá dando eco aí. É o povo, como sempre. Porra! E vem o nosso querido Richard Pinto e termina maravilhosamente com. Dá pra ele, então. Nossa, que gratuito, Richard. O Bryan Singer, ele canta muito bem. Porém, necessário. É, então, depois de nossas leituras, né, vamos pro nosso melhor quadro, que é o Sabe o Mestre Responde. Solta de novo a musiquinha aí, povo. Escalada pro Sábio Mestre Responde. Primeira vez, a Pan finalmente vai cumprir o seu papel e vai ler o Sábio Mestre Responde de hoje. As três primeiras perguntas de hoje. Por favor, pode ser, Pan. Pode ser alternado, não? Pode ser alternado? Pode ser então. Vai, o Pan lê uma, Pedro lê outra e o Efraim lê seguidamente. Agora é a Pan que manda o podcast. Vai, Pan, começa aí. Então, o povo escalado perguntou: Sábio Mestre, você sabe dizer. O que é mais doente, povo aranha ou madruga? A resposta é talvez. Talvez o povo não seja mais doente. O mais doente, até mais que eu mesmo, nosso povo. Tá com uma. Esse meu olho maldito fazendo essas perguntas aí. Mano, eu tenho que dar as competências, tá lendo com a qualidade de leitura. Pelo que eu entendi, o mestre disse que talvez o povo seja muito. O povo seja mais doente. Até mais doente que o próprio sábio mestre. Exatamente. Vocês conseguiram entender, não? Não. Gente, foi mal, tô cansada pra caralho. Interpretação 10. Mas muito obrigado, Pan. Vai, Pedro, lê a próxima aí. É, que é a pergunta de Ovijão. Ovijão perguntou: mestre, o que veio primeiro, o ovo ou a galinha? E o mestre sabiamente disse: quem é mais rápido, o Flash ou o Papa Légua? Mais uma vez, as velhas incógnitas que veio no lugar da resposta, né? É aquela... ambos têm a força da aceleração. Na verdade, seria o Papa Légua, né? É tipo Deus responde quando pergunta. Pois é, não. E dessa resposta aí, eu acho que na verdade seria o Papa Légua, porque o Papa Légua, além de ser rápido, ele atravessa dimensões. Na verdade, o Power Legos é o motor da força da aceleração, entendeu? Pô, é. Os dois são pro Warner. É, vai. Cadê o Gogo Pudu? Vem a próxima. Ah, eu achei engraçado que o Pedro agora leu a pergunta e ficou igualzinho a voz do Richard. Então ficou igual a voz do Chimbinha. aí depois reclamaram quando eu errei na entrada. Igual, cara, a voz do outro. É, depois. Não, você foi por isso que você atrapalhou, não foi nada. Porra, isso aí não tem nada a ver, não. Você é porra. Vai, você sou eu da Terra 2. Sou você de 50 anos no futuro. Vai, cadê Gogo? Vamos lá, o escroto perguntou: mestre, o que eu faço para os meus filhos pararem de dar no meu saco? Não, caralho, para os meus filhos pararem de dar no meu saco. Não, agora eu explico pra quem não sabe. O escroto é o pai do ovo esquerdo, direito e do meio, que fizeram a pergunta na semana passada, né? É porque isso aí é uma série de filmes, assim, que tá... É um universo expandido, tipo a Marvel Studios, só que é o escroto estúdio. Cara, é o mestre auxiliando toda uma família de saco escrotal. Caralho, essa família com saco. É, mas continua aí, a resposta do mestre. Então, a resposta é simples. Compre uma caixa de foguete de São João, enfim, na bundinha de cada um deles e depois é só acender o pavio e bum, eles vão direto pra lua. Cara, o conselho tutelar não vai gostar dessa resposta. Pois, o mestre não sabe, que é meio da palmadinha, né? É. Isso vai dar merda, mano. Vai, pô, vem a próxima aí. Oi, o nada perguntou, mestre. O nada não, pô, você não tá vendo certo, só por favor. Eu tô até de má vontade. Eu tô vendo certo, eu tô falando. Tá, vai ser demitida. Ela tá na escola de interpretação de texto do Efraim. O de nada, porra! Tá bom? O de nada perguntou. Mestre, quando alguém te dá algo, você engole ou fosse? E ele. Ó, eu acho que a pergunta foi alterada. mas eu gostei de como foi feito. Gostei, mas a resposta dele. A resposta do sábio foi: e você? Se tiverem um vibrador, você enfia o nome. Responde nada. Não, o bom é que o rapaz fez essas perguntas e tá aqui ainda, nada. Então, responde ao vivo aí. É. Faz uma tréplica. Responde. O que ela falou? Não ouvi. Qual foi a resposta? Vocês ouviram? Não. A resposta dele foi: e você? Se te derem um vibrador, você enfia ou lambe? Pronto, nada. Dê a sua resposta. Lambe, né, cara? Parada mesmo violenta assim. Mas sentido. Isso aí tá... Espero que o mestre tenha aliviado sua dúvida, seu questionamento interno. Pô, graças a Deus, agora poderia dormir bem. o mestre sempre salvando os sonhos. Mas fique quieto. É, vai aí, cofre. E o rei do cangaço, pô, mestre, quer frango assado. E o mestre respondeu: pelo que sei, frango assado, aquele frango que ele fez para lá na padaria ou na foto da casa do jogo. Eu não entendi o que ele falou. Porra, mestre, eu tenho quase certeza que o rei do cagaço, ele não perguntou pra receber essa resposta. Cara, você tá questionando o mestre, cara? Você tá maluco? Não, é assim, não questionando o mestre, me perdoe, não é questionando. E tá vendo passa aí pro Jovem Nerd, cara. Cara, não, mas é verdade, é como o povo falou na semana. A resposta do mestre é direcionada à pessoa certa. Talvez não seja a resposta que eu queria ouvir, mas é a resposta que o rei do cangaço precisou ouvir, né? É. A resposta dele é tipo o raio ômega, né? É tipo nada que precisou ouvir a pergunta se ele tivesse um vibrador, se ele lambiu e enfiava. Atualmente ele sabe que o Denado tem um vibrador em casa. Exatamente. Foi a resposta correta pro pessoa certa. Ele sabia que o Denado enfiava no cu, mas que precisava lamber. Foi igual ele mandou o povo comprar um. Foi igual se um dia perguntarem. Se um dia o povo perguntar qualquer coisa, ele vai responder: pô, pega e leve com camisinhas lá que pega mal, né, cara? Não, foi igual no dia que o povo perguntou que ele respondeu pro povo comprar um baguete e fazer aqui. Mas tá bom, né? Povo escarlate. Obrigado, cofre do Ultra. Vai aí, cadê o Gogo Furinho? Tem mais algum aí? Tem, pô, tem bastante ainda. Fã maior do mestre perguntou. Quem? O fã maior do mestre perguntou. Eu não falo que é o Todd. É, velho. Porra, não. Aqui, ó. Olha só essa pergunta. Vamos dizer que não é ele, ó. Mestre, como eu faço para ficar rico e famoso como o senhor? Aí ele responde simples. Compre matéria esse ano e boa sorte. Aê! Compre o quê? Ah, ele tá imitando o Silvio Santos. Puta. Ele falou assim, ó. Mas é simples. Compre matéria esse ano e boa sorte. Aqui está o meu pau de ouro que vale mais do que dinheiro. Ah, telecena! Porra, velho! Pô, foi. Tá bom. É, vai aí, Tom. E a próxima aí? Fã do Canego Fodinho perguntou. Quem? Fã do Canego Fodinho. Vejam vocês. Caraca, meu primeiro fake. Fã do Canego Fodinho. Mestre, como eu faço pra pegar mais mulher que José Maia? Possível. Já sei a resposta. Possível. Simples. Faça uma cirurgia plástica e aí pronto. Você será um Brad Pitt, que é mais foda que o José Maia. Nunca. Tá vendo o Canego Fodinho? Avisa o seu fã aí. Canego Fodinho. Ele fez... Que o José Maia pega menos mulher que o Brad Pitt, apesar que eu acho que está errado. O José Maia pega muito mais mulher que o Brad Pitt. Essa mas enfim, pergunta, né? Foi uma pergunta meio de viado. Essa resposta foi uma resposta meio de viado, hein? Mestre... Você viu quem ele perguntou? Oi? Você viu quem perguntou, né? É, o fã do Canego Fodinho. Podia ser o teu pergunta. Podia ser feita. As outras foram bem páscoas também. É. Vai, corta não, tudo. Eu não falei a pergunta, eu falei a resposta, que era a resposta de viado. Ele o mestre gosta do Brad Pitt. Corta isso aí, pô, porque ele tá ofendendo o filho, não pode ofender. Tudo pros bastidores. Ai. Aqui, essa aqui é a melhor pra fechar o podcast. Pokébunda perguntou: mestre, por que o Ash não ganha de ninguém em Pokémon? Aí ele responde: simples, porque ele é um grandíssimo bunda mole. Então achei que ia sair fora do povo que mandou. Ah, com o cara dele mesmo, que joga Pokémon. Você viu que antes do podcast ele tava comentando essas coisas? Eu? Sim. Sim, não foi não? Sim. Não, eu tava comentando um cara que tava falando disso. Tá, vamos fingir que acreditamos. Terminou? Mas é verdade, porra. Acabou, fim. Acabou fim de tudo. Tá bom. E essas estão fora aí, o nosso Sabe o Mestre Responde. É, mande suas perguntas ainda pelo laboratoriodequadrinhos.gmail.com, pelo post que sai toda quarta-feira. E acredito agora... eu, pelo Ice FM, que a Pan disse que ia fazer e até hoje nós estamos aguardando. Mas que vai sair algum dia. Já foi feito, meu amor. Já foi feito? Já foi, eu botei no grupo. E como eu faço pra mandar pergunta pro Ice? É só ir mandar, pô. Ah, vá, é mesmo? É assim, é? É, ué. O Ask do Sabe o Mestre é o pegar aqui. É o ask.fm/sabeoguru. Nossa, agora que eu notei esse número aqui. 609. Puta merda, esse tudo é. ask.fm/sabeoguru 609. Daí vocês mandam a pergunta de vocês pra lá, que fica mais fácil da gente administrar. O povo vai botar o link no post do podcast. Exatamente. O Nico não precisa se preocupar em decorar. E vamos também divulgar na página oficial do site, lá o HQ Fan lá no Facebook, que fica muito mais fácil pra vocês. Mas continuem mandando suas perguntas, podem mandar pra qualquer lugar, podem mandar até pro povo, pro Richard, pro Canego Fodinho, que eles repassam pro Sabe Mestre. E é isso aí. Não manda pro Renan. É... Tá bom, de nada, você quer fazer algum agradecimento, quer fazer algum jabá, qualquer coisa? Ah, pô, agradecer o Martin chamar aí, foi legal, aí. E eu tenho um blog que não tá saindo porra nenhuma agora por enquanto, mas tem lá o LRPG, tem um podcast mais ou menos, e se vocês quiserem entrar é lrpg.blogspot.com. Mas o HQ foi muito melhor, então ouvam o HQ foi agora. Olha, povo, tira ele da vista dele, ele puxou o nosso saco. Final deu certo. Eu vou enviar isso pro pessoal do LRPG. É, traíra. Cara, mas não, ele é o dono cara, daquela merda. Eu sou o dono, entre aspas, e a gente já treta todo dia. É todo dia brigando essa porra. Tá bom, obrigado, de nada. Alguém quer fazer aí mais algum comentário? Quer fazer alguma colocação? Não, né? Eu então, quero. Então, o quê? Diga aí. Ah, galera que ouve o podcast, comentem, falem lá na página, sugirem, pode sugerir tema, pode xingar a gente, fica à vontade, não tenha medo de comentar. Ah, falou o cara que não faz um post. Pô, além disso, sem comércio. A página principal. Ah, é, depois a gente vai ver isso também. Diga, pô. A gente também fez um perfil pro Sado Guru, tá? Quem tiver interessado em adicionar lá com um amigo pra ficar mais fácil pra mandar coisas no app. É, só você pesquisar pelo nome Sado Guru que vai aparecer, tem a notinha lá. Aqui. Obrigado, Pan. Povo, mais aí. Também, pra entrar no nosso site, caso você chegue aqui, é hqfanmeta.blogspot.com.br. Facebook é facebook.com/blog HQ Fan. Twitter, twitter.com facebook.com/@hqfan. Tá bom, o povo. E agora o nosso... Fez certinho. Agora o nosso depoimento final de hoje será do Paul, nosso amigo, nosso jovem, nosso menino, nosso homem agora, Paul Varanha, que foi no Brega de Jorge no final de semana. E ele dará um depoimento de um minuto sobre a sua experiência do Brega de Jorge. Dá um não durma, porque essa vai ser uma experiência, ou esse depoimento totalmente... A última vez que ele veio contar a história, eu sonho até hoje. Povo, por favor. Vou tentar falar tudo em um minuto. Um minuto do seu depoimento, sua experiência no Brega de Jorge, final de semana. Um minuto, putas de 35 anos com filhos ficaram se esfregando em mim, mostrando fotos das crianças. Meu irmão foi chutar uma puta lá pra cima. Um casal pelado ficou fazendo sexo no palco. Uma mulher pelada dançou em cima de mim, esfregou os peitos, bunda, o caralho, a quatro em mim. Eu e meu tio ficamos discutindo sobre o amor, outras bostas. Voltando pra casa, o meu irmão ali saiu voando com uma borboleta, pulando no chão, pulando, deitando e rolando o elevador. Eu cheguei junto pra caralho, caindo no chão, rindo pra cacete. E é isso. Mas, Vosmecê transou? Isso que todo mundo quer saber. Gastou. A pergunta muito. É que não quer calar. Vosmecê trepou? Isso é pro próximo capítulo. Meu tio ofereceu o dobro pra puta que me convencesse a transar, mas não deu. Ofereceu o dobro pra puta pra transar com você? Teve uma que ficou me chamando de viado. Nossa, ela já tinha escutado o podcast antes, né? Eu posso compartilhar as fotos pra quem quiser ter um pesadelo. Não, obrigado. Manda aí, manda aí essa porra, caralho. Adicione ele no Facebook e peça o inbox, por favor, as fotos. Ô, pô. Se serve de consumo, eu já tomei tudo de uma puta. Ela me chamou de pobre uma vez. Puta que pariu. Cara, isso aí é ferrota. Então, é isso aí. Depois desse depoimento do povo que será uma vida nesse final de semana, terminou o podcast de hoje. Muito obrigado. E escutem essa merda, escutem também semana que vem. E é isso aí. Tá bom, dá stop aí. Cadê o Google? Valeu! Valeu!